Mas tudo depende do quê? Do seu acreditar. Por quê, meu filho? Se existe um espírito zombeteiro, é porque existe uma deficiência na pessoa que Atraiu. atraiu. Ué. Não vai ser apenas também um crucifixo que vai proteger você, né? A pessoa vive o dia inteiro fazendo besteira, vó. Vai lá, pede pro preto velho cruzar um crucifixo. Daí não quer que espírito zombeteiro bata na sua porta. E se não faz a lição certa interna, né, meu filho? Ah, Que tem que vó. fazer a lição certa interna, né? Que isso? Eu acho que o maior escudo que vocês têm de proteção é o que está dentro do interno. É, vó. Às vezes o povo fala assim, ah, mas eu estou passando por processo, por processo, por processo. Daí, por que você está passando por processo? É porque através desse processo que você vai firmar um novo caminho, um novo pensar. Mas a pessoa não está aberta para isso. E aí, precisa vir, como você disse, esses espíritos se meter. Você está vendo como as coisas têm que mudar? As coisas Porque têm é que um mudar. trabalho, vamos dizer, um trabalho repetitivo, que traz uma insanidade para os homens da terra. Ah, eu vou trazer aqui a roupa do meu filho para a vovó benzer. Limpe, voltou. Sujo, vem de novo. Limpo, voltou, vem de novo. Será que é isso que vocês pensam que um preto velho faz apenas na terra? Nossa. Vovó, dá uma dica pra gente então. Que tudo tanto preto velho faz na terra? Não entendi, meu filho. Que tantas coisas assim que o preto velho faz na terra? Pode estar fazendo? É, além disso, né? De Além cuidar. de limpar e você sujar? Cura. Cura, né? Mas a cura definitiva? Cura. Cura definitiva. Cura definitiva. É isso que a ciência ainda não descobriu. Cura pra quê? Cura, meu filho. Pro câncer? Cura de toda a doença. A maioria das vezes, vocês precisam se curar. Porque existe na sua linha ancestral determinado processo de doença que não faz vocês evoluir no firmamento que vocês têm que seguir na espiritualidade. Então, a linha dos pretos velhos traz justamente isso, a cura. A cura para todos os males da Terra. São fortíssimos médicos espirituais. Através disso, vai trazer o quê? O firmamento da sabedoria. O preto velho também, através da cura, neutraliza as energias negativas. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Sabe a loucura? O que é, vovó? Genética. Vou falar uma coisa que aconteceu aqui. Essa menina é prova disso. Ah, fala. Veio um rapaz aqui, que passou com essa preta velha, há não sei quanto tempo faz. Ele tinha o corpo dele todinho deformado. Como é que era o nome daquilo? Tava putrificando em vida. Nossa, Hanseníase. Não, meu filho, pior que isso. Eita. Nenhum médico da terra estava dando jeito. Ele levantou a roupa dele e o povo aqui, que estava perto dessa avó, camboneando, ficou assustado. Exalava um mau cheiro e também saiu líquido. Os médicos da terra, ele estava com essa doença há 7 anos. Aí o que eu disse para ele? Um irmão dele, que morreu de morte matada, estava perto dele. E ele estava sendo jurado de morte. Então o anjo da morte estava perto dele. Então é como se ele tivesse morto em vida. E aí, o que que nós pedimos para fazer? Primeiro precisamos curar a parte interna dele. Então essa avó pediu para ele tomar um chá para ir limpando. Isso só 7 dias. Você sabe que é só 7 dias? É E pouco. aí, muito pouco tempo. Para quem estava a vida inteira Nossa, 7 anos, nossa. e os médicos da terra não davam jeito? Nossa. Depois de 7 dias, trocamos as ervas dele de tomar e pedimos para ele vir aqui para passar uma outra manipulação de erva nas feridas dele. A menina estava até com medo, porque nesse dia era um trabalho incorporado. Não? Não. Ah, ficou até com medo. A senhora fez de propósito? Fiz. Por quê? Para ela acreditar também. Porque quando ela viu aquele cabra daquele jeito, ela falou, não, isso aí não vai curar, não. Os médicos da terra não tem que ver que o lado da ciência dela é muito forte, né? É. Imagina, você acha que isso vai curar? Meu filho, ele fez 21 dias de tratamento. Ah. E agora nós já ficamos sabendo que os médicos falaram, tá secando. Não. E agora ele pode tomar anestesia para fazer a renovação da pele. Tiramos uma coisa importante dele, a carne vermelha. Aí demos chá. Então o que, que nós fizemos? A cura. Então o preto velho, além de ficar cruzando, limpando, né, meu filho? É. O preto velho, ele também traz o poder curador. Que isso é manifestação. O que, que eu fazia lá atrás com os escravos? Você acha que a gente ficava cruzando? Olha, deixa eu ficar. É que a gente não... pouca pessoa sabe o que motivo deve levar um encarnado a procurar um preto velho. Tem lugar que é só pra abrir caminho, né, meu filho? É. Né? É. Só pra abrir caminho, né? Ai, minha vida não tá... Aí procura chuva. Não, mas procura preto velho também. Também? Procura preto velho também. Então a senhora sugere... E Exu? Você acha que Exu é só pra abrir caminho? Não, né, vó? E o papel do sangue na cura, vó? Como assim, meu filho? Tipo, eu mato um franguinho. Você sabe que lá nas minhas terras, a gente matava os bichos não pra curar. A gente fazia as matanças, né, porque isso já estava firmado, pra fazer o que era necessário pra firmar os orixás. Olha, vó. Porque através de sangue é vida. É, então. Né? Mas não só matava os bichinhos, também fazia alguns cortes no povo. Umas marquinhas? É. Não era marquinha, era mais marquinha. Era mais marquinha. A senhora levou? Eu não, porque antes já fui aprisionado. Ah, entendi. Tinha uma idade para fazer. E aí a gente percebe que tudo isso é o povo que tem... Esse acreditar, né? O povo acredita. Né? Tem muita gente que vai procurar as águas benta, porque acredita que a água vai curar. É. Né? E aí, se você for pensar, acaba acontecendo os milagres. Sim. Então, o sangue é uma manipulação, era uma manipulação para estar afirmando a religiosidade. Tanto que quando os grandes guerreiros lá na minha aldeia não era tanto não, mas tinha uns que capturavam os bichos, cortavam para comer, para dar para aldeia. Eles comiam e tiravam uma parte, já levou o bicho morto e comia ali uma parte, né, do bicho já morto, para mostrar que ele era forte. Ele comia aquela coisa ali viva. Entendi. Mas tudo é o homem. Tudo é o homem que... Mas tem um elemento magístico e útil que o Exu pode transformar para fazer uma cura no sangue. Porque senão não iam fazer, né, vó? Se não fosse útil. Tem só para ir agora para neutralizar o negativo. Olha lá. Então, o negativo que está ligado a um processo de doença. Tá lá. Daí... Mas tudo depende do quê? Do que o povo da casa acredita. Porque se fosse assim, do jeito que estava esse cabra que veio aqui... Né? Putrificado em vida, a menina tem que matar um rebanho. E foi através do quê? De erva. Mas é que cada espírito que a gente lida tem um conhecimento, né, vó? A senhora tem esse conhecimento, mas Exu de repente teria outro método de arrumar isso daí, né? Se trouxesse. Depende. Tá. Mas depende, meu filho. É o homem, é o médium. Da fé, né? Não é a entidade. Para uma entidade se firmar, num cabra, e o cabra começar a fazer ritual magístico de sangue, é porque dentro dele tem essa abertura para fazer. E a sabedoria. Você está entendendo? Sim. Você não queria fazer, porque você não tem essa abertura. É. A menina não iria fazer, porque não tem essa abertura. Entendi. Mas não devemos criticar quem faz, né? Claro, porque existe o fundamento. Existe. Quem sabe fazer não mistura as coisas. Quem sabe fazer é. E sabe fazer. E aí, em casa que se faz magia de sangue, não tem abertura para preto velho. Porque tem fundamento. Entendi. Não tem abertura para preto velho trabalhar com isso. Mas tem gira de preto velho. Não tem? Não pode ter, meu filho. Não pode ter. Onde tem fundamento de sangue, não pode ter. Não é porque preto velho é mais evoluído ou é inferior. Não é. É porque são coisas que lá não se afinizam. Entendi. É tudo feito em lugares separados e apropriados. É. Onde tem magia de sangue, não tem preto velho. Entendi. Mas não quer dizer que ali tem espírito zombeteiro. O Exu pode trabalhar com isso. Pode trabalhar. Entendi. Os orixás trabalham também. Olha. Até os orixás. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Outra coisa é outra coisa. Ah, entendi. Não, mas gostei que a senhora falou. Cada um tem a sua propriedade, cada um mexe com o que tem abertura. É. E não deve se criticar quem faz, quem claro não faz. Claro que não, porque tem fundamento. Tem fundamento. E o homem depende disso para acreditar. Entendi. Se um homem faz esse pagamento para fazer magia de sangue, é porque ele precisa passar por isso para poder alguma coisa crescer. Mas não é que seja inferior. Então não pode ficar criticando. É. Agora, sabe o que eu não acho certo com o médico da terra? Esse médico que fica pulando para lá e para cá, né? Isso aqui tá errado. Fica em cima do muro, vó? É, ou é ou não é, né? Nossa. Vó, a senhora falou, tirou a carne vermelha do menino. O que, que a senhora quis dizer com isso? Que veio ser curado? Ah, tá. Porque cada vez que vocês adoecem, existe dentro de vocês uma repetição. Uma repetição de alimentação. Eu poderia, como já curei o povo aqui, eu poderia tirar essa parte que é das farinhas. Eu poderia tirar, por exemplo, como eu já tirei, essa parte do doce. Então eu poderia estar fazendo isso. No caso dele, como ele comia muita carne, que eu não sou contra quem come, quem não come, eu não sou contra isso. Como ele tinha um excesso de carne vermelha, eu tirei a carne vermelha, mas pode ser que ele comia muito doce. Eu ia tirar o doce. Eu preciso tirar do físico dele algo repetitivo para o novo entrar. Entendi. Você está entendendo? Então é isso que nós fez. Tirou isso, o chá começou a trabalhar, porque já movimentou ali, já teve uma lição diferente, já teve uma escrita diferente no físico dele, então nós tiramos e botamos chá. Só que é muito pouco tempo que o chá dura no corpo de vocês. Então, vocês não podem fazer um tratamento assim de 70 dias tomando o mesmo chá. Tem que estar sempre trocando. Entendi. Você está entendendo? Sim, então, foi a única coisa que eu fiz. Mas podia ser doce, podia ser outra coisa. Tá. Entendi. Como trouxe essa ideia, avó, e essa analogia sobre droga, o preto velho também ajuda a curar um vício? Aí, nós temos essa leitura lá no astral, que isso não é uma doença, tá? Isso é um processo mental. Nossa. Então, a gente pode sim ampliar, mas não pode curar. Ampliar mesmo. É, porque para nós, esse processo que você fala dos vícios, não tem a ver com uma doença que se instalou. É um processo da mente que penetrou por conta do desequilíbrio emocional. Então aí já fica difícil. Essas curas da mente já para preto velho dá. Agora tudo que se instala como doença físico, preto velho cura. Porque começou primeiro no astral. Preto velho vai lá. Leva ele até lá, que nem eu já uma vez, acho que eu já falei, não sei se eu falei para você, para quem que eu falei, que primeiro ele te leva para lá com todos os amparadores, proteção, vai curando, aí traz de volta. Que nem no caso desse moço que eu falei, teve que fazer um acordo, né? Porque o anjo da morte estava perto dele. Então teve que fazer o acordo. Pedimos para ele encaminhar o irmão, né? Através da Igreja de Cristo. Então ele foi se libertando. E aí, a partir daí, foi trazendo a cura que ele necessitava. Oh, graças a Deus. Vovó, a senhora falou anjo da morte umas 2 ou 3 vezes. Quem que é esse? O anjo da morte. Mas é um moço assim, com uma foice na mão e um gorro? Você sabe que a menina, ela vê isso, né? É. Ela vê desse jeito. Quando ela vê o anjo da morte, ela já fica. Ela viu? É, né? Bem assim mesmo. Olha. É ter um anjo da morte mesmo. Esse anjo da morte é o intermediário entre esses dois planos. O plano que vocês conhecem e o plano que vocês desconhecem. Intermediário? É. E normalmente, quando se fixa o anjo da morte, é porque já tem um acordo ali firmado. Eita. Que não é bom. Eita. Entendeu? Mas anjo da morte, então, é aquele que leva a pessoa para as trevas? É, leva para se firmar o acordo. Acordo? Que acordo? Ah, depende de cada um. Não, deixa eu ver se eu tenho alguma... Fala uma história, vó. É, deixa eu ver. É que normalmente, quando se tem esse acordo, ali só entra para cortar esse acordo desde que a pessoa busque a ajuda da luz. Poderia ser aqui, poderia ser em outro lugar. Não precisaria ser aqui. Então, quando ele veio pedir ajuda, nesse momento, se tem esse acordo, olha, anjo da morte, agora ele vai refletir o caminho da luz sobre ele. Então você fica aí, que ele vai conseguir passar a lição. Entendeu? Então há esse acordo. Se ele não buscasse essa ajuda, que não precisaria ser aqui, pode ser em qualquer lugar, porque ele nunca se cortou também pela luz, nunca rezou, pra você ver como é que estava a situação. Nossa. Então, aí o anjo da morte ia ficar firmando nele. Por um dado momento, quando ele fosse, quando ele desencarnasse, ia levar para onde foi feito o acordo. Porque no caso dele, o irmão dele faleceu e fez um acordo com algumas energias trevosas que queria ele perto dele. Só que quem fez o acordo foi o irmão dele, vó, não foi ele. E daí? Por que que ele tem que pagar? Porque ele, por sua vez, que estava putrificado, quando o irmão morreu na viela, por conta dessas coisas de droga, ele, como se fosse, abandonou, revoltado, polarizou mais energia negativa. Nossa. Nesse processo de desencarne. Se ligou ao que o espírito do irmão estava emanando. Nossa, avó. Daí a importância de saber que ninguém morre depois do corpo falecer. Claro, meu filho. Meu Deus. Eu acho assim, que nem tem gente que fala assim, ah, mas eu precisava tanto saber como está meu filho, minha filha, meu tio, meu avô. É, e? Pra quê? Pra ter prova de uma existência? Ele disse que é saudade, irmão. Mas não tem outro jeito. É uma aceitação. É, tem que aceitar, irmão. É que vocês não percebem. A mesma aceitação que vocês têm que ter quando uma criança nasce na Terra, é a mesma aceitação que vocês têm quando uma pessoa parte da Terra. Só que vocês são seres humanos. É. Vocês têm essa saudade. É. Mas o que vai adiantar vocês receber uma prova que existe? Isso é prova. Vocês querem uma prova que realmente existe algo lá. Entendi. É prova. É só prova, né? É só prova. Então, o anjo da morte, ele não está ligado a alguma religião e nada, né? Não, não, meu filho, não. Não é nem orixá, não é nada, nem... Nada. Deixo. O anjo da morte sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. E ele chega perto. É o intermediário. Sim. Exu, ele faz a ligação com ele, muitas vezes. Né? Às vezes, Exu vai pegar determinado pessoa ali que desencarnou. Aí o anjo da morte, não, isso aqui já tem uma história comigo. É como se fosse na Terra. Como eu vou... Um juiz, não. Como eu vou explicar para você? Eu fosse delegado. É como se fosse... Mas é mais que isso, porque é uma lei que existe no anjo da morte. Não é o ministro. Ele, o anjo da morte, ele tem acesso a alguma história de algum povo, entendeu? É. Ó, isso aqui, ele vai ficar na minha lei, porque eu vou ter que levar ele para aquele lugar. E pode ser a maior autoridade espiritual. E aí... O Exu, mas eu quero pegar ele para minha falange, para pegar algum conhecimento dele, não. E Exu, ele então deixa. Eu não sei explicar para você, mas é uma lei mesmo. Parece que é assim, o que o homem planta, colhe. Ele só segue ordem, como se fosse um ministro de Deus. Como se fosse um emissário. Emissário. Ele vem e faz não o trabalho de Deus, dele. É. Ele não tem raiva de ninguém. Não, meu filho. Tá, não é neutro. É. Ele precisa pegar. Ele é igual o juiz do futebol. Dá cartão amarelo, vermelho. É, não torce nem pau, nem pau. É. Então, a hora que o irmão dele fez o pacto com umas entidades trevosas, a entidade trevosa foi e chamou o anjo da morte. Foi com crédito, né? Uhum. Foi falar, ó, a gente tem razão. Daí ele encostou. É. Mas você sabe que isso já, que nem eu expliquei para ele, porque ele falou, mas isso eu fiz sem pensar, eu senti isso sem pensar. O problema não foi de pensar um minuto, dois minutos, uma hora, foi de potencializar isso diariamente. Diariamente. Essa é a que você nunca rezou. E parece que isso influencia. Influencia você não ter nada, né, espiritual, isso influencia. É. Porque aí, como ele era um poder muito forte espiritual, isso também influencia. Se você não faz nenhuma oração, você não acredita em nada, é. E você tem essa mediunidade, influencia. Entendi. Né? Que a menina, quando ela acreditava, ela era o polo das energias negativas. Vinham através dela enquanto ela dormia. Então isso influencia. Ter uma religião não influencia tanto. Agora, você ser essa ligação com Deus, isso faz uma grande diferença. Entendi. Nossa. Então, entendi. Vovó, a senhora falou que o preto velho cura doença e não vício. Quem cura vício? Seria porque está no mental e a pessoa tem que ir com o processo da vida? Como é que é? Os homens da terra falam que quando tem um vício, é uma doença. É. Não é isso que eles falam? É por conta da repetição que cria a doença. É. Mas se você for pensar que o vício da terra é uma autossugestão para aplacar algo da realidade, para tirar ele da realidade. Então não tem como, preto velho. É a mesma coisa que eu chegar, outro vício pesado, né? Hoje mesmo, peguei uma mulher aqui, que ela todo dia quando vai dormir, ela tem o vício de ficar pensando numa situação diferente com um homem. Ela tem um homem. Ela fica pensando numa situação diferente, todo dia. Isso já entrou num caminho energético. E aí vai penetrar energia, porque ela tem um dom espiritual, ela tem uma mediunidade. Então ela está afirmando isso, esse polo, esse vício negativo, penetrou a energia. Então, quando se tem uma deficiência de pensamento, que traz um processo difícil, não tem como se curar. Porque como eu vou tirar, cortar o pensamento do cabra? Não tem como. Porque eu posso falar assim para ela, você vai beber essa água todo dia, tá? Que essa água vai te curar do vício. Ele vai beber todo dia, mas tem algo muito mais forte do que a energia de qualquer preto velho, o pensamento de vocês. É um padrão de pensamento repetitivo, né? Que faz com que ele interaja com o vício. Então quem cura o vício? O pensamento é extremamente... Fala. Olha, não tem preto velho que não tem isso de pensamento. Então a cura seria a reforma íntima. Ele mesmo tem que mudar os pensamentos. Porque agora a menina está me mostrando... Olha, a menina danada. Ela está me mostrando aqui, presta atenção, as reuniões, né, onde se tem o firmamento da Bíblia Sagrada, né, através dos pastores. Então ela está me mostrando aqui para falar, vó, mas nesses lugares tem a cura do vício. Então, como se explica isso? A senhora vai falar que não tem, tem cura de outra coisa e acha que é a cura do vício. Existe dentro desses locais espirituais que tem o firmamento de Cristo, que tem os pastores, uma repetição que traz o padrão mental enraizado para que ele possa acreditar. Então todo dia ele fica lendo a palavra de Cristo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Condicionamento. Condicionamento. Entendi. Então, é uma técnica que os outros podem utilizar para a pessoa se permitir sair e se curar. Aí ela está me mostrando outra coisa. Nesses lugares aí que o povo vai ser curado do vício. O que que eles fazem? Eles trazem um trabalho, né, para mudar o mental. Mas é algo repetitivo. Né? Traz a natureza, algo repetido. Mas muito sai de lá e faz de novo. E daí porque o mental precisa ser curado. Mas muita gente a gente vê, vó, que é até processo reencarnatório programado antes da pessoa vir, né? Sim. Por exemplo, aí sim. Aí sim, meu filho. Olha lá. Aí isso tem. Tem, né? Que a pessoa ficou exposta a isso a vida passada, agora voltou nessa vida. Para, em determinado momento, se expor a isso para ver se criou força mesmo para não entrar nessa de novo. Para se vencer. Por isso que eu falo, para as mães, para os pais, né, que tem fio assim, que a única forma de fazer realmente a mudança, a libertação do vício, a religiosidade, é para os pais se firmar, né, acreditar. Porque isso infiltra energia pesada. Isso tem energia pesada. Então o pai e a mãe, ele tem que se fortalecer pela fé. Através de vocês acreditam. Mas o único remédio para o filho é estar trazendo um tratamento que mude o padrão de pensamento. Aí consegue. Consegue. Mas não é da noite para o dia. É uma coisa a longo prazo. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Então a cura da preguiça está aí também, pô. É claro, é o pensamento. Mas não é que tem a cura, né? Porque não é uma doença também, né? Não é uma doença. Preguiça. Se fosse assim, a menina já estava desencarnada de preguiça, né? Quem? Essa menina aqui. Mas às vezes a gente vê os jovens, vó, 20 e poucos anos, com bastante talento para fazer as coisas, mas pega e acaba à vontade no meio do caminho e para, larga. Mas isso é as facilidades que vocês inventaram. É, né? Porque eu vejo muito bem, lá no tempo atrás, a gente tinha que estar se movimentando, vai para cá, vai para lá, vai para ali, vai ali, vai ali. Nossa. Vocês têm tanta facilidade que traz a ociosidade mental. E aí a ociosidade mental que traz o quê? A preguiça. E a senhora já viu a menina alguma vez assistindo televisão? Não? Eu agora, por conta que ela teve o pequenininho, né? O netinho dela, eu fico mais perto lá onde o netinho faz dormidor. Ah, é? Porque aqui é um local espiritual, né? É. Então eu fico mais ali. Quem fica mais perto dela aí, para ver essas coisas, é o moço 7 de vez em quando. Porque através do que ela vê, ele também traz muita informação através dos questionamentos dela. Entendi. Vocês veem, a entidade, ela não só está presa ao trabalho espiritual. Que nem, às vezes, ela está fazendo caminhada aí pelas ruas, né? Porque às vezes, como eu disse, ela é doente da preguiça. Doente da preguiça é boa. E aí, a maior parte das informações que ela tem para trazer um novo é através do que ela está fazendo essas caminhadas pela rua. Ah, entendi. Essa sete falou. Então, as entidades espirituais é muito mais do que vocês imaginam, do que ficar aí trabalhando, incorporando, atendendo o povo. Ela está aqui também para alicerçar vocês. Precisa aprender que vocês têm que estar fazendo aí de necessário para mudar a vida de vocês. E o que é a mudança da vida de vocês? Ter o prazer na vida. Ter o prazer na vida. Por quê? Porque entre os quatro degraus que você falou, tem um aí no meio que você precisa entender, que é o dinheiro. Eu não entendi ainda. Ainda não entendeu? Mas eu acho que eu entendi, vó. Só porque a pessoa não deve ficar receosa do dinheiro, porque ele é como uma faca, pode ser utilizado para o bem e para o mal. Sim. E se utilizado de uma boa maneira, ele produz bons frutos. É claro. E ele está em um desses pilares ou desses estágios porque faz parte do dia a dia da humanidade, das provas, expiações e missões. É. E também, sem a energia que vocês colocaram do potencial do dinheiro, nada vocês podem fazer. Vocês vão se alimentar como? Mas uma pessoa que trabalha com o espiritual tem dificuldade de lidar com o dinheiro. Não é que tem dificuldade, porque não é deles o dom. Porque não é deles o dom. É. Todo mundo que trabalha espiritualmente, mesmo que eu estou falando, não tem esse entendimento do dinheiro. Mas se a senhora já pensou, a Márcia começa a atender com o seu sete e cobrar? É, mas ela como assim, não entende. Por exemplo, eu quero falar com o seu sete. Daí a Márcia fala, eu tenho o seu sete aqui, vem aqui 7 horas da noite, paga aí um trocado aí, você pode falar com ele. Mas não é assim não. O que vocês acham disso, gente que cobra assim? Eu acho assim. Às vezes a cobrança espiritual, ela não é firmada para a entidade. Muita gente que tem processo financeiro, dinheiro estou falando, Mas o meu sete não é assim. Vamos falar com a outra entidade, vai. Seu Trancar. Vamos colocar seu Trancar. Porque o seu sete é um moço de conhecimento, né? Ele vem para trazer o conhecimento. Seu Trancar, rua traz a liberação dos caminhos. Então a pessoa está com um processo financeiro. Através da paga, como o povo diz, a paga da terra, alguns caminhos espirituais usam uma paga da terra, está fazendo a transmutação da moeda. Por quê? A energia que você precisa está manifestada naquilo que você mais necessita, que é o dinheiro. Então, a entidade, o Exu, ele, vamos dizer, o seu Trancarrua, porque é o que traz a abertura de caminho, ele transmuta aquilo que você dá, aquilo que é mais importante para você. 10 moedas, estou dando 10 moedas para você transmutar isso. E as energias negativas que está prendendo a sua moeda, está presa ali. Está preso naquilo ali. Você está entendendo? Tô. Então ele faz a transmutação. A moeda não é para ele. Mas ele precisa daquilo que você mais necessita. Mas, vó, vou perguntar do outro jeito para a senhora continuar explicando. Se o Marquinho vai lá na casa dele, eu chego lá e bato, ô Marquinho, tudo bom? Quero falar com o seu Trancarrua. Ele fala R$50 a hora. O que a senhora acha do Marquinho cobrar para permitir o Trancarrua falar através dele? É certo? É errado? Oi, meu filho, eu não acho errado, sabe por quê? Porque vocês necessitam. Esse dinheiro é um dos 4 pilares, é o 5º pilar que você precisa ter em entendimento. Então, se o Marquinho, bonito nome, Marquinho. Gostou? Se o Marquinho cobra e tem gente que paga, você quer que a gente vai fazer o quê nessa lei aí que vocês precisam? Entendi. Né? É. E se o Marquinho está cobrando, é porque o Marquinho precisa do quê? Às vezes da marafa, do Exu. É. Como que o Marquinho vai se sustentar? É. Né? E como o Marquinho também vai se alimentar para ter força para receber o Exu? Nossa, ninguém pensa nisso, vó. Né? Como é que ele vai se alimentar? Mas o problema aconteceu, vó, antes, que as pessoas começavam a mistificar, o espírito zombeteiro começava a pular no Marquinho, porque às vezes, nem toda hora vocês podem vir, na hora que ele quer. Ah, não é mesmo, não é toda hora que vem, não. Você mesmo sabe, às vezes você quer falar que não tá. Quer falar, não, isso não dá. É, não é assim. É difícil, eu vou falar com a Maria, vou com o seu certo, tem toda semana certa, tem semana que nem vem. É, tem semana que nem a gente nem aparece aqui. Ah. E aí um dia ele prometeu, no dia 18... Ah, não, mas não é assim. Ah. Se o Marquinho, quem tem que trazer o entendimento da paga, não é o Marquinhos, é a entidade. Ah. Porque a entidade precisa daquela paga para transmutar. Ah. Então pode ser que naquele momento o Marquinhos podia, sem fazer paga nenhuma. É. Você está entendendo? Não é toda hora que também tá, tem que estar tá dando paga. Ah. O Moço 7 já fez um trabalhador aqui à distância, distância, longe. É. Que a pessoa precisava ter abertura nos negócios. Olha. Que os negócios estavam pulando para uma outra pessoa da família. Ai. Aí o seu 7 falou, você vai dar a paga da terra. E eu vou estar filmando essa liberação em tanto tempo. Porque a verdadeira lei da paga faz a coisa acontecer. Ah, então o senhor está falando de outra coisa. Você está entendendo? Sim. Agora, não adianta também o Marquinhos ficar recebendo, recebendo, recebendo, recebendo? Para ele comprar um sapato novo, vó. E nada acontece. Você está entendendo? Na vida do povo nada acontece. Isso aí está errado. Mas isso é problema de quem? Bem. Do Marquinhos e de quem está pagando. Porque eu sempre falei para o povo. Ah. O verdadeiro lugar espiritual, ele firma uma mudança na Terra. O verdadeiro local espiritual é aquele que traz uma mudança na vida do médium. Porque você está falando da paga da Terra, não é? É. E aquelas casas que recebem, a, como vocês dizem, o pagamento, quem sustenta a casa, como eu já vou em muitas casas espirituais, um dia desse mesmo, eu baixei numa casa espiritual e estava lá esperando. Já estava ali esperando a médium para me incorporar. Estou ali esperando, estou vendo todo mundo ali já, os aparelhos, tudo ali pontificado, eu ali esperando. Aí depois de tudo isso, acabou a agenda, não me incorporei, não trabalhei. Porque eu fiquei sabendo lá na frente, por causa de uma lei do local espiritual, mãe de santo falou que a tal médico que eu recebia não podia me incorporar porque não estava com os pagamentos mensais atrasados. Ah. Então, diante da assistência, ninguém paga. Mas quem sustenta a casa? Os médicos da terra. É. Mas como ela estava ali com o pagamento atrasado, ela não pôde trabalhar. E o que você me diz disso? Não tá certo. É o dinheiro. Tudo é o dinheiro, meu filho. E a pessoa ficou sem atendimento, vó. É, eu fiquei sem aproveitar a oportunidade de estar descendo na terra para estar interagindo com a menina. Nossa. Você tá entendendo? Sim, sim. Então, e não é só isso. O dinheiro tá firmado nas vestimentas. Ai. Às vezes, vocês entram em algum lugar espiritual, vocês têm que dar o corpo do dinheiro para vocês usar vestimenta. É. A assistência não paga, mas vocês estão ali contribuindo, vocês têm que ter aquele, como vocês dizem, a vestimenta, né, que o dono da casa ou a dona da casa pede. É. E aí, o dinheiro. Às vezes tem que contribuir ali com o dinheiro dos médicos, mensalmente. É. Firmado dinheiro. É assim mesmo. E aí, você ficar preocupado com o Marquinho? Então a senhora está ensinando um monte de coisa aí, vó. Primeiro, e eu já falei isso para várias pessoas. Eu não sei o que está acontecendo. Ele está cobrando. Qual é o preço da sua cura? Ah. Faz de conta que você está com um processo muito grande. Ah. Quanto custa a sua cura? Não tem dinheiro que pague. É de graça o dom? É. É, mediunidade. É de graça. É. Vem para vocês. É. Vem para vocês. Mas muitas vezes vocês têm que aprender a lidar com esse dom. Aí vocês têm que pagar. Vocês têm que pagar para aprender isso, têm que pagar para aprender. Tem. A menina teve sorte que tudo que ela aprendeu foi através das entidades. É. Mas a pessoa, se ela tivesse que aprender a ler lá as cartinhas, é. Tem muito lugar. É. Tudo tem preço. Tudo tem um preço, meu filho. Entendi. Não seria bom se todo mundo tivesse a Bíblia Sagrada, mesmo que esteja ainda longe das palavras de Cristo, mas isso não interessa. Já pensou se tivesse em cada esquina para vocês pegar? É. Não tem, vocês têm que o quê? Vocês têm que comprar. Tem que comprar. Mas então, veja se está certo, vó, esse conselho que eu dei. Eu falei, olha, se a entidade está incorporando, ela deve estar concordando. O Marquinho cobra. A entidade está incorporando e ajudando. O povo da terra tem que ter entendimento disso. O dom é de graça. É. O médium necessita se estruturar. É. Porque como ele vai falar de realização na terra, se ele não tiver firmado na energia do dinheiro? Entendi. Vamos, você não entendeu? É, capaz. Você não entendeu? Vamos dizer que você abre uma portinha, porque a menina já fez isso. É, vamos ver. A menina abriu uma portinha, você abre uma portinha. Eu, batendo com o pai Tomé. É. Oh, maravilha. Você não cobra nada. Não cobra nada, cura todo mundo. Cura todo mundo. É. Vai chegar uma hora que o seu corpo, porque você está no sistema, você está aqui na Terra. É. Vai chegar uma hora que você vai precisar do firmamento do dinheiro. Entendi. Ou por doação, ou através de um outro trabalho que você faz. É, um outro trabalho. Ou você vai ter que cobrar do povo. Entendi. Porque não tem como, meu filho. Não você tem vai como. Ter que se alimentar, você vai ter que pagar a estrutura, sim. Você vai ter que dar remédio de graça pro povo. É. É o que a menina faz. Quando a menina vai lá para as terras longe, ela atende todo mundo. É. De graça. É. Cada vez que ela vem de lá para cá, ela vem doente. Eita. Porque trabalha demais, Não se alimenta, dorme pouco. É. E aí você vai dizer, mas e as proteções dela? As proteções dela, você não está dando valor para você. Olha. Você está entendendo? É justiça, né? A maior força das letras da terra, como se disse Chico Xavier, ele era um excelente, como se fala, excelente como transmutador do dinheiro. Ele escrevia. Então todas as causas que ele pôde fazer gratuitamente veio através da literatura espiritual que ele escreveu. É. Agora sim, começa a trabalhar com o pai também. Você não ganha dinheiro escrevendo. Você não ganha dinheiro com a zero. Que dom é esse, meu filho? Que as pessoas não valorizam você. É. O ser humano é assim. Ele sai, tem a cura e não tem o reconhecimento do médium. Porque para você curar a pessoa, você tem que estar com o pai também, mas você tem que dar a passagem para o pai também e você. Então eu acho que esse povo é engraçado mesmo, né? É. Porque às vezes eles não trazem a doação para uma casa espiritual, mas vai trazer a doação para aquela Mariazinha que faz amarração. É. E você está entendendo? Uhum. Que fala que vai resolver sua vida num prazo curto de tempo, né? É. E tá tudo assim. Entendi. Infelizmente, que eu falo infelizmente, porque eu acho que o firmamento da nossa Umbanda poderia estar sendo feito em qualquer lugar, precisaria de uma estrutura. Como era nós fazia lá atrás, que a gente pegava um pouquinho de barro e curava um pouco. Pegava a erva lá do mato. Que erva? Onde vocês encontram a erva? É. Se vocês não vão ter que ir lá fazer o comprador para trazer a erva, Tem que comprar? Então. É. Aí você fala, ah, mas eu vou plantar na minha casa. Tá, você pode até plantar, a menina já fez isso. Não aguenta, porque é tanta gente que vem, as plantinhas não tem jeito para crescer. Não tem tempo. Não tem tempo, aí tem que ir lá e fazer comprador. Ah, não, mas eu vou todo ano. O universo, o sistema, tem uma lei, meu filho. Tem. Começa a ver. Tá doando, você tá doando. Então você se fortifique. Fortifique. Entendi. E é muita gente com sede espiritual. É. É muita gente. Nossa. É por isso que lá na reunião de Cristo, os homens, os pastores falam, né? Fala de Deus, mas fala 10% da paga. É. Isso já foi lá para trás, os eclesiásticos já faziam isso. Os eclesiásticos mandavam o povo, os agricultores plantar e uma parte da plantação ia para os reis. Mas vou ter um caso assim, até para ninguém, não quero que ninguém entenda a vovó Maria Conga mal, assim à toa. É, o Espiritismo fala o seguinte, você pode dar consulta, mas você deve dar consulta de graça e você deve ganhar o seu dinheiro com um trabalho honesto, à parte. Então você só doa da sua mediunidade o pouco tempo que te sobra. Isso tem no cardecismo. É. Só que quem comanda, eu tive uma estrutura, bom, posso falar? Eu tive dentro de uma estruturação cardecista muito forte. Ah. Fazer uma limpeza lá com os médicos que estavam trabalhando com uma obsessão. Ah. Aí o que eu percebi? Ah. Nesse lugar que eu fui, que faz pouco tempo. Posso falar? Faz pouco tempo. Ah. Nesse lugar, que a gente foi fazer a limpeza, também pedido pelo povo lá de cima, é como se tivesse um circuito. Então, essa casa traz um circuito para esse, essa casa um circuito para esse, de uma grande estrutura kardecista na Terra. Então, existe uma grande estrutura kardecista na Terra, que nem a Igreja Católica. Que traz essa estruturação dos centros. Ah. E esses centros são engarinhados fundo para poder se sustentar. Aí que eu entendi, porque eu não entendia como é que acontecia esse tempo, que vocês chamam de kardecismo ou espiritismo, não sei como vocês falam. Espiritismo. Ah. Então existe uma grande estruturação que, só que também, se esse aqui decide, por exemplo, é do espiritismo. Ah, vem o médico lá, começa a receber Porto Velho. Não pode, porque a grande estruturação não aceita. Porque a grande estruturação que sustenta os outros pequenos. Ah. Mas então assim, vó. E uma coisa que é difícil de entender é assim. Nos Estados Unidos todo mundo cobra. Eu mesmo, para falar com uma entidade, já paguei. Ah, é? Já. Porque é assim, você fala uma vez com a entidade lá... E aí o médium se simpatiza com você, faz um projeto junto e as outras vezes você não precisa pagar. Mas para chegar, conversar com a entidade primeiro, você tem que pagar. Então lá eu paguei, falei com a entidade. Daí eu penso assim, se eu tenho bastante dinheiro e me sobra, e aquela pessoa tem um dom verdadeiro e real, e a entidade vem atrás dela, por que não eu ajudar ela a ficar 24 horas, 12 horas só fazendo isso para as pessoas? Não a entidade. O médium. O médium. Você vai estar ajudando o médium. Vou ajudar o médium. Isso mesmo. E assim, indiretamente, a entidade a trabalhar através dele. Sim. Né? Sim. Então, isso seria legal. Uhum. Mas o povo não pensa assim. É. O povo não pensa assim. Porque eles acham que o médium vai usar para comprar um carro novo. Vai usar o dinheiro. Ah, mas tem gente que faz isso, meu filho. Mas isso não é só dentro do lado mediúnico. Entendi. Isso tem tudo quanto é lugar. É, é. E também o que o médium usa o dinheiro dele é problema dele. É a mesma coisa, meu filho, que você está passando na rua, você vai dar dinheiro pro mendigo. É. O que ele vai fazer é problema dele, meu filho. Não... Você está entendendo? É, ele tem os karma dele. É o problema. O que ele vai fazer, se ele vai pegar a moeda, devia ser para alimentar. Se ele vai pegar a moeda para alimentar o bicho dele, isso é problema dele. É. O importante é o reconhecimento que a pessoa tem na paga da terra. Sim. Porque tem que ter o reconhecimento. Porque, pensa bem, meu filho. Ah. Você frequenta o local espiritual. Sim. Então vem lá o povo trabalhar na assistência. É. Tem o dirigente espiritual. É. Como é que o dirigente espiritual vai sustentar tudo aquilo se não tiver mensalidade dos médiums? Não tem como. E às vezes é difícil, os próprios médiums acham que está errado. É. Que o cara fala, eu trabalho de graça, mas de graça mesmo não dá, né? Porque ele tem gasto. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, quando a menina começou a trabalhar, que ela tinha já que firmar o local dela espiritual, ela não estava aceitando. Ela não estava aceitando. Ela disse, mas meu dom é de graça, meu dom é de graça. É de graça mesmo. É de graça agora, mas foi muito lá na para trás, plantado, semeado, né, através da linha ancestral dela, né? Então, eu falei assim para ela, se você pegar, construir uma casa, né, quatro paredes, colocar bastante barro, né, não sei como você chama essa moradia, construir isso e atender o povo de graça. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer, Val? Os inimigos espirituais do seu local vão querer atacar você. Porque você está fazendo algo diferente e vai ter as energias negativas que não vai aceitar. Quanto maior a estrutura na Terra, mais proteção se tem. Nossa, Val. Começa você... A menina fez isso lá na Terra longe, meu filho. Foi o quê? Num lugar pequenininho, simplesinho, começou a atender o povo. Sabe que as energias do local, enfim, aceitaram isso? Não. Perde cliente igual. E haja embate, enfim. Haja guerra espiritual. Mas então, vamos resumir isso. Para quem não entendeu ainda. Vocês não estão nem aí se a pessoa cobra ou não para atender. E o que ela também faz com a moeda é problema dela. Só que a senhora sabe que muitas vezes isso incentiva uma pessoa a ficar viciada a fazer disso um emprego. Também é o karma dela. Não entendi. A pessoa fica viciada a fazer disso um emprego. Ou, por exemplo, fala assim, eu vou parar de trabalhar, eu tenho mediunidade, todo dia eu atendo em casa, R$100 a hora, eu não preciso mais trabalhar, eu trabalho com isso. Mas é o problema dela, meu filho. Olha lá. Se ele estiver fazendo bem, vai ter um bom retorno. É claro. No mundo espiritual. Se ele estiver ajudando o povo, se ele estiver aprendendo, fazendo a lição certa, porque o problema não é ajudar o povo, é ele fazer o que tem que fazer certo. Olha. Você está entendendo? Claro. Isso pouco importa. Ele está correndo risco também, né, vó? Claro, meu filho. É um risco grande. Se ele não fizer as coisas que tem que fazer direito, isso não vai andar. Porque não é uma estrutura verdadeira. Você está entendendo? Tem que ter uma caridade. Você sabe que a menina teve uma ideia, foi faz um tempinho de levar presente para as criancinhas carentes lá das terras longe. Imagina o trabalho. Juntou a lista daquele monte de crianças. Eu falei para minha filha, não faz isso. Seu Sete, não faz isso. Acabou que nem entrou na vibração desse negócio. Ela juntou aquele monte de nome de crianças. Pegou, foi para tudo quanto é lugar aí, né? Juntar o povo para dar os presentinhos para as crianças. Não tinha como levar os presentinhos, ela já achou que a vovó estava certa. Porque não tinha como. Quem juntou tanto presente, como que ia levar? Né? E muita moeda para levar para as terras longe. Eu só fiquei quieta no meu canto. Aí, bom, então nós vamos ter que ir de andador, né? Falou para o moço dela, para a gente juntar, para levar esses presentes, vai ter que botar tudo dentro do andador. Aí fomos pedindo a proteção, porque aquele monte de coisa no andador, imagina como esse andador foi. Aí o coração dela, né? De doação, contente, né? Aí juntou as criancinhas lá nas festas que tem, né? De final de ano. Todo mundo levou os presentes, né? Ela com o coração todo, né? Ai, fiz aquela doação bonita, né? Passo. Depois... Essa menina até está de prova. Eu fui lá trabalhar com o povo de lá. Aí estou atendendo o povo ali. Tô vendo o povo carente, mas carente, carente, que eu não tinha nem o que comer. Falei, mas minha filha, você não entrou naquela lista lá que essa menina fez de presente? Que lista? Que lista, vó? Isso não foi um, não foi dois, não foi três, mas isso eu fiz pra menina, pra ela entender. Quer dizer, uma pessoa enganou essa menina e botou criança que nem precisava de presente. Não. Você tá entendendo? Ai. Então, às vezes, a sua verdade, o seu querer de ajudar, ele entra numa lei bem pior, a da ambição, a da ganância, da falsidade. Ela fez o trabalho dela, ela foi até lá. Né? Viajou não sei quantos dias, encheu o andador de presente para as criancinhas. Nossa. Mas depois que eu voltei lá, eu botei um aluno para falar, mas eu não recebi. Entendi. Você tá entendendo? Sim. Então é. Aí a lei do dinheiro entra aí. É, e aí? Porque a lei do dinheiro manifesta assim, bom, a minha parte. Eu fiz. Eu fiz. Se o outro me enganou, é problema dele. Entendi. Então quando alguém vai lá pagar pro preto velho, pro enxu, para quem quer que seja, a parte dele que está fazendo. É. Se o local ter força, tiver força para ajudar a pessoa que foi pedir ajuda, aí tá tudo bem visto. É. Agora tá me ensinado a mudar, né, meu filho? Daí jogou o dinheiro fora. Pagou a hora do médium, jogou o dinheiro fora e aí vai dar briga lá na frente. Tá vendo? Não dá para garantir a cura. Então não dá para cobrar, porque a gente cobra. Ah, mas aí que dá pra garantir a cura para o lugar que tem a cura, né? Entendi. Que nem o cabra que veio aqui, trabalha na nossa banda. Não, você vai ser curado. É. Que nem hoje eu falei pra mim, não, você vai arrumar um trabalhador. Não é qualquer lugar que você escuta, não, olha. Em tantos dias você vai conseguir. É. Ou eu também falo, você não vai conseguir mais, que você não vai conseguir. E eu trago sinal para isso. É. Não é porque eu sou mais envolvida, é porque eu sei que existe uma lei. Mas... E a gente sabe que quando a lei está firmada na pessoa, os caminhos estão abertos. Entendi. Mas quando a gente sabe que a pessoa está na vibração fora da lei, não tem como fazer milagre. Entendi. Então é o momento certo do rapaz vir aqui e a gente curar ele. Por isso que eu falei, você faz em 21 dias, você vai ter resultado, você vai poder voltar nos médicos da terra. Entendi. Então a conversa das pessoas é assim, eu cobro a minha hora e o que acontecer ali, deixar de acontecer, não é por mim. Então só o meu tempo mesmo, porque eu estou investindo muita coisa para estar aqui. Depende da pessoa, do médium, né? O médium ele tem, já que ele está cobrando, ele sabe que a entidade dele vai poder transmutar a moeda e fazer o que é necessário para a pessoa. Entendi. Agora também não adianta fazer o cobrador e nada andar, né, meu filho? Nada anda, aí tá errado. Aí lá na frente, quando ele desencarnar, aí sim. Aí ele vai ter os processos dele para passar. Acumulou karma e dívida pessoal. Com a lei. Aí sim que aí ele vai ter. Ixi, então... Mas aí tudo, olha, meu filho, tudo se você vê, toda a religião da terra é firmada. Um dinheiro. E mesmo aqueles, como que eu falei, quando não é assistido pelo dinheiro, tem alguém que está ali, uma estrutura comandando tudo ali. Ah, é mesmo. A igreja católica é assim. É. A igreja católica é desse jeito. Tem sempre a estrutura. O tempo existe assim. O tempo do médium não precisa se pagar, porque é um tempo de aprendizado também. É um tempo de aprendizado para ele. Um tempo de aprendizado, que nem você está aprendendo, a menina está aprendendo, todo mundo está aprendendo. Então isso não se paga. Mas existe algo que tem que se pagar. Né? A sua cura. Vai no médico R$200 a hora. A sua cura. Você pode, não precisa só pagar com a moeda, pode pagar com uma vela, né? Pode pagar com um agradecimento, que nem hoje a moça veio, eu queria agradecer você. Aí, essa energia de agradecimento, eu implanto na menina para ela saber, você está no caminho certo. Porque também se não houvesse, jeito que essa menina é, se não houvesse mudança no povo, não ia ser missão que faria ela seguir. Por que que ninguém gosta de falar do dinheiro, vó? Olha, isso pra mim eu chamo, sabe o quê? Hipocrisia. É. Eu adivinhei, mas vó? Todo mundo precisa. É. Qual é a casa espiritual que não está afirmada? Qual é a casa espiritual na Terra, meu filho, que não está afirmada com dinheiro? Aquela que não existe. Não existe, meu filho. Ou doação. É que nem eu falei, não seria mais fácil botar, que nem. É. Esse livro que você estudou muito, bastante, do homem lá. O livro dos espíritos. Não podia ter um em cada esquina, de graça. É. Mas Kardec mesmo vendeu ele, quando foi. Foi vendido. Veio dos espíritos. Ah, cara. Entendi. Você sabe que eu gosto de botar esse exemplo que foi muito forte na vida da menina, porque ela foi de coração aberto. Uhum, é. Ela pegou muita gente doente. Ela vinha pra cá, comprava as ervas, né? E mandava pro povo de graça. Daí é bonito, vó. Ganhou o dinheiro dela durante a hora do comercial, saiu de lá, daí fez a caridade. Não, meu filho, ela não ganhou moeda lá, porque lá ela trabalhava de graça. Ah. Aí ela vinha aqui, pegava toda a moeda que ela tinha aqui, comprava os remédios e mandava pra lá. Nossa. Aí sabe o que aconteceu? É. Ah, você tá podendo fazer isso, né? Você tá forte, é. Você tá no degrau da estrutura, então. Né? Então vamos desestabilizar aqui, ó, as moedas daqui, onde você tem seu alicerce. Ah, entendi. Isso não é com nós, meu filho. É. As energias negativas, elas querem derrubar as estruturas que vocês... Eles sim, acham o caminho, né? Elas acham o caminho. Porque a gente também é meio bamba, né? Fica... É. Então é muito difícil. Esse negócio de trabalhar a população, você pode até trabalhar debaixo de uma árvore. De dia, né? Porque de noite não dá. De dia. Aí não precisa nem fazer nenhum firmamento da luz elétrica. É. Trabalha debaixo da árvore. Você vai ver. Se o povo do lado, o povo encarnado vai deixar você fazer isso. Nossa. O que fizeram com Jesus Cristo, meu filho? Na cruz, mano. Então, por causa do quê, meu filho? Ambição. E por causa de moeda, né? Então, nessas quatro estruturas que você colocou, coloca também o dinheiro. O dinheiro desenvolve ideia em torno disso. Quem vê isso acontecendo, diz assim, o médico está correndo um grande risco, se ele estiver fazendo certinho, está fazendo bem. Se ele estiver fazendo, junto com a sua mediunidade, a evolução nele para os outros, não tem porquê. Ele se preocupar com isso. Porque é ele que não tem que se preocupar com o que os outros falam. Ele tem que saber que esse ele pode cobrar, aquele não pode cobrar. É, e aí? Tem cara... gente, ó, tem gente aqui também, que já teve aqui, falando com o Sucete, que fez muita magia de paga. Muita moeda pagou. É. Aí o Sucete vai trabalhar de graça. Olha. Que isso? Não dá certo, não? Não dá, porque você está entendendo que já tinha energias presas à pessoa. Em relação à moeda. Não tem como ele neutralizar se não tiver a transmutação da moeda. Vó, muita gente vai sair triste depois de ouvir esse vídeo. Vai pro como chama? Aniversário. Vai se consultar com o Marquinho que tá debaixo da árvore, que tá trabalhando de graça. Não, vó, o Marquinho é o que cobra. O Marquinho bota outro nome. E o Marquinho, entendi. E o Marquinho fica na dele. Ele pode estar vivendo uma vida muito mais espiritual que o cara que não cobra. É claro. Então quem fala está arriscando também porque não sabe da história. Jesus Cristo morreu por conta de mais moeda, meu filho. É. Então tá bom, vamos para já finalizando aqui. Se a senhora puder esclarecer uma coisa, a senhora olhou para o lado e falou, posso falar? Para quem, a senhora perguntou? O pai José. O pai José veio aqui hoje? Oh, graças a Deus. E ele está aqui ainda? Não, meu filho, já foi. Eita. Ele já até sabia. Era um instante de segundo. Quando ele vê que eu vou falar alguma coisa, ele já se firma. É. Balança a cabeça dele. Olha. Eu acho assim, meu senhor. A doação é necessária. Mas existe um entendimento que vocês que precisam da espiritualidade entender. Tudo ao redor de vocês é firmamento do dinheiro. Os conhecimentos que vocês buscam espirituais, um dia houve uma batalha muito grande para vir para a Terra. Então é necessário hoje vocês buscar um conhecimento de desenvolvimento espiritual, ou conhecimento das cores, ou conhecimento lá das lâminas sagradas. Precisa haver a lei da paga. Porque o médium ele precisa o quê? De estruturação. Mesmo que ele tenha que trabalhar fora, mesmo que ele tenha. Hoje você trabalhou quanto tempo para você fazer esse trabalho seu? É, bastante. Então não é uma só apenas uma doação. Você teve que trabalhar. É. Isso também só vai até certo ponto. Então, você está entendendo? A prova é isso. É. Né? É. E o médium precisa se alimentar. O médium precisa de um fumo. Nossa. O médium precisa de um fumo. É. Para a entidade trabalhar. E aí vai vir como? Vai vir um passe de mágica? Não. Ele precisa fazer o comprador. É. O médium precisa dessa estrutura. É. A menina, quantas vezes queria diminuir essa estrutura? Diminuir. É, ela queria para um local mais, como você diz, mais um valor mais baixo. É. Aí o Moçete falou, olha, nós estamos firmados nessa estrutura aqui, firmando esse egrégio. Se você for para um lugar menor, já vai ser mais difícil. É. Você está entendendo? Entendi. Então, tudo que vocês precisam entender, infelizmente, está firmado na energia do dinheiro. Não adianta vocês achar que vocês estão entrando num lugar que vocês não estão tá precisando firmar dinheiro. Se vocês não estão firmando, tem alguém que firma. Né? Tem alguém que tem que trazer a estrutura daquele lugar. Tem algum lugar mesmo. Sabe? E às vezes o preto velho, ele está precisando de uma erva. Que não dá para plantar. Eu mesmo quantas vezes. Uma vez eu pedi, eu preciso de peregrino. Mas não tem peregrino aqui, vó. Como não tem, mas precisa de peregrino. Aí teve que fazer comprador. As ervas que o moço tomou, teve que comprar. As ervas que curou o povo lá nas terras distantes, teve que comprar. E olha, meu senhor, vocês que não gostam de trazer a doação do dinheiro, se cura sozinho, né? Não é, meu senhor? Até para vocês buscarem um conhecimento das letras, vocês têm que comprar o livro, não é? Tem. Não está aí, na esquina. É. Se cura sozinho. Entra dentro da igreja, reza, e se cura sozinho. Porque toda estrutura espiritual, ela é firmada também pela energia do dinheiro. Mas não pode a pessoa que está vendo pensar, eu sou pobre, não tenho dinheiro, não posso procurar um preto velho. Não, meu filho, estou falando assim para não trazer essa hipocrisia, você está entendendo? Entendi. Se você não está pagando, alguém está pagando. Entendi. Ah, entendi. Você está entendendo? Está vindo de algum lugar. Está vindo de algum lugar. Não está vindo, a estrutura não está em pé. Ou é o médico que paga, ou é aquele que paga. Alguém está pagando, meu filho. Você entra dentro da igreja católica, você pode entrar 20, 30, 40, 50 vezes. Alguém está sustentando aquele alguém lugar. Alguém está pagando. Alguém está pagando. Nossa. Se a gente começar a pensar assim, a gente começa a ajudar mais um ao outro, né, irmão? Porque se você pode, você paga. Porque aquele não pode. Ah, aí é caridade. A lei dessa casa, assim, quem pode, pode. Quem não pode, não pode. A menina vai deixar de ajudar? Não. Agora, errado é o Marquinhos, porque mesmo que aquele que não pode, cobra, né? Nossa. Falou tudo, vó. Graças a Deus. Dá uma mensagem final, vó. Olha, meu senhor, o que eu quero que vocês entendam é isso. A espiritualidade, ela caminha através de duas pernas. A direita é vocês, na busca do reconhecimento da divindade que vocês são na Terra. A outra perna, a espiritualidade, firmando vocês na Terra. Uhum. Tem que ser dessa forma. Se vocês estão só buscando a divindade que vocês são na Terra e sem o firmamento de vocês na Terra, tá tudo errado. Porque não dá. Uma coisa andar se vocês não se firmarem na Terra. E o que é o firmamento na Terra? É tudo que a vida pode proporcionar através do bel prazer. Não estou falando de ter muita coisa, não. Mas tem o necessário, né, meu filho? É. Ter uma comida boa para vocês poderem se alimentar. Ter a moeda necessária para vocês poderem fazer as coisas que vocês querem fazer. Né? E olha, meu filho, vocês que estão escutando esse negócio aí que esse menino está fazendo, agradeçam também as forças espirituais desse menino. Porque se não fossem as forças espirituais desse menino, nada se firmaria. Agradeço as forças espirituais dele, para que sempre fortaleça ele, sempre traga a moeda necessária para ele estar vindo aqui, ali, acolá, dando estrutura para o físico dele, trazendo, agradece também as proteção desse menino. E vivencie. Não adianta escutar e não fazer vivenciamento. Questionar pode, porque você viu como essa menina questiona. Né? Questionar pode. Mas vivencie. Tirem sempre de cada diálogo o melhor. Não adianta vocês ficar falando que aquele não é bom, que aquele é isso. Isso aí já está na frente, está muito. Isso daí já está. Já está. É a crença de cada um. Mas em cada diálogo vocês tiram o melhor. E esse melhor vocês vivenciam. Sabe, agradece suas forças espirituais, que você possa retornar para o vosso lar, vossa moradia, com as bênçãos sagradas da linha de Limar, com as proteções necessárias de vossos guardiões, guardiões dessa casa também, sim, do moço Sete, que tem muita predileção por você. Oh, graças a Deus. Tá? E que assim seja, né, meu filho? Que assim seja. E vai ser, né? Graças a Deus, vó. Graças a próxima, vó. Assim seja, meu filho. Deus abençoe e nos permita, vó. Graças a Deus. E graças a Deus, vó. Graças a Deus. Tchau, vó. Salve, meu filho. Salve, a Loconga. Oiê, vovó. No caminho de Aruana eu deixei a minha guia, no caminho de Aruana eu deixei a minha guia, vim aqui no seu terreiro com Deus e a Virgem Maria, vim aqui no seu terreiro com Deus e a Virgem Maria. Então quer dizer, o ser humano, ele precisa mudar. Mudar no sentido de se religar a esse Deus. Porque senão vocês vão ser sempre pedintes e mendigos dentro dessa religiosidade que vocês tanto buscam.